tô solteiro, eu tô na pista. Tô na balada, pode vir, pode chegar. Eu tô solteiro, eu tô na pista. Tô na balada, hoje eu quero é farrear. Tem uísque, tem tequila, absolute, coisa fina. A galera tá no clima, hoje a noite vai bombar. Tem uísque, tem tequila, absolute, coisa fina. A galera tá no clima, hoje eu quero é me jogar. Coisa fina, a galera.